Rádio Sertão Central AM, 40 anos. Sua melhor companhia. ZYH 621, 1570 kHz. Rádio Sertão Central AM, Senador Pompeu, Ceará. Organização Fonseca Coelho. Direção-geral Coelho Júnior. Da cidade de Madalena. Vamos se preparando. Você que tem seu carro, agora não vai ficar na mão. André Autopeça, tudo em peças pro seu carro. Nacional importado. Agora na cidade de Madalena, mesmo no centro da cidade. Avenida Antônio Costa Vieira, 737. Poxa vida, que coisa boa. Eita, rapaz, olha aí que legal. Pois é, André Autopeças, mais uma loja agora aqui na cidade de Madalena. Bem no centro da cidade. Se prepara aí, que você vai ver o que é peça de qualidade e o precinho, ó. Lá embaixo. Top de 5 segundos. Vem aí, no rádio, internet e celular, mais uma atração. Você faz o programa com a gente. Vamos juntos curtir. A Rádio Sertão Central apresenta Sala de Reboco. Sala de Reboco. Apresentação, Thiago Amorim. Todo tempo quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Tá gemendo, vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu estou lhe conversando. E nosso amor vai aumentando pra que coisa mais pior. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Só fico triste quando o dia amanhece. Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação. Pra nós viver igualada a sanguessuga. E nosso amor pede mais fuga do que essa que nos dão. Todo tempo quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. É o forró da Brucelose, meu filho. Todo tempo quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. é pouco pra dançar com a brucelose numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com a brucelose numa sala de segundos. Vem aí no rádio, internet e celular, mais uma atração. Você faz o programa com a gente. Vamos juntos curtir. Super Manhã. Sua manhã mais feliz. Bom dia. Muita música, alegria e informação. Bom dia, Rádio Sertão Central. Opa! Bom dia, Rádio Sertão Central. Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o padre Reginaldo Manzotti. Torne-se um associado. Nesta quinta-feira, o olhar eucarístico. E quero fazer um convite. Ligue para a nossa equipe, ela está pronta para acolher sua ligação. Não deixe para depois, ligue agora. 0 operadora 41 3221 6060. Eu repito, 0 operadora 41 3221 6060. Evangelizar é preciso. Sacramento. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde, família querida. Família, evangelizar é preciso. Vamos pedir, rezar no final desta tarde. Mas rezar o quê, padre? Pedir luz. Gente, se a gente tem luz, a gente tem discernimento, tem as ferramentas necessárias para fazer boas escolhas. Vamos pedir que Nossa Senhora da Luz nos ilumine? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me luz no mundo. Senhor, que dissestes, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. É por isso, Senhor, que trago em oração as minhas próprias sombras, a minha própria escuridão, fatos da minha vida, da minha história, do meu passado, do meu presente, que precisam ser iluminados, Senhor, revelados no Teu Espírito. Senhor, entra com esta luz e brilhe em minha vida. Ajude-me, Senhor, a dissipar o mal. Seja a luz na minha vida, Senhor, para dissipar os ressentimentos. Seja a luz para afugentar o pecado. Seja a luz em minha vida para que eu possa enxergar por onde caminhar. Senhor Jesus, luz do mundo, nesta tarde, me ajude a ter luz para refletir luz. Então, Senhor, com humildade, mas confiança, ajudai-me, Senhor, a ser a luz da fé na minha família, a ser a luz da esperança, onde eu encontrar pessoas descrentes e sem fervor. Que eu possa, Senhor, nesta tarde, ser a luz da alegria onde a tristeza, a depressão já se instalou. Que eu possa ser luz, Senhor, para aqueles que não sabem por onde caminhar. Mas eu bem sei, Senhor, que só poderei iluminar se de Ti, Senhor, receber a luz. Ilumina-me, Senhor. Clareie os meus pensamentos. Ajude-me, Senhor, a ser o reflexo de Tua luz. Amém. Nossa Senhora, mãezinha querida, nesse propósito de ser luz, como teu filho assim deseja, me ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Luz, fazei brilhar a luz do teu filho. Amém. Boa noite a todos. ZYH 621, 1570 kHz, Rádio Sertão Central AM, Senador Pompeu, Ceará. Organização Fonseca Coelho. Direção-Geral Coelho Júnior. www.radiosertãocentralam.com.br. 40 anos em dia com a tecnologia. Programa Clube dos Magoados. Alegria, dinamismo e um show de brega com Luiz Silva. Muito bem, olha a hora certa para você, 18 horas mais 5 minutos, 6:05, muito boa noite, Rádio Sertão Central AM, 1570, 40 anos tocando no seu coração, programa Clube dos Magoados, a apresentação de sua amiga Alice Silva, eu fico juntinho até as 19 horas, até as 7 da noite, conto com a sua audiência e a sua participação, 3449-0206. Ou você quer ouvir um alô, a música, então mande aí sua mensagem de áudio 041-88-999-30-1300. Boa noite para você aqui nos bairros, distritos, cidades vizinhas. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Boa noite para você que escuta a programação em todo o Brasil pela internet. Deixa eu mandar um alô aí para a Maria do Cabeceiro, ligado na programação, tá bom? Aí no alto do João Lopes. Deixa eu mandar uma boa noite aí para o Dó e a Nina aí no Gênio Papeiro. Ô Dó, se você vier amanhã aqui na rua ou sábado, me procure, viu? Preciso falar com você, tá bom? Muito bem, 18 horas 6 minutos. Deixa eu trazer mensagem chegando aqui para o programa que diz o seguinte. Boa noite, por favor, toque para mim. É Sentimental Demais, com Altemar Dutra. Muito obrigado. É Mazé Firino Luado Sertão. Deixa eu mandar um alô aí para a Lelé, a Letícia. Alô, Letícia, boa noite. Aí no seu bairro, restaurante, também curtindo a programação da Sertão Central. Deixa eu trazer agora a participação da Fátima Souza. Alô, Fátima, boa noite. Boa noite, Luiz Silva. Toque a música do Valdir Soriano, Paixão de um Homem. Obrigado, boa noite, Fátima, agradece. Pronto, deixa eu mandar um alô aí para Neto Siqueira, aí no Novo Caracará. Deixa eu mandar um alô aí para o Diacis Moral, rapaz. Diacis Moral. Um alô aí para a Paulinha e também o Zé Dário e a Dona Maria Saraiva, é Sarafim, curtindo aí o nosso programa. Alô, Aldo Monte, Chico da Cruz também ligado. Eita, mano! Menino, vamos lá de música. Clube dos Magoados. Por favor, leve esta carta e entregue a cara ingrata e diga como estou.

encontrei-me com ela sentada na mesa de um cabaré. Sem nome, sem fama, eu a convidei pra ser minha mulher. Ela aceitou todo o meu grande amor que pra ela lhe dei. Hoje vivo com ela e seu sofrimento acabou de uma vez. O seu sofrimento acabou de uma vez, porque ela entendeu que no decorrer do seu passado só espinho colheu. Quantos amores passaram no seu camarim da recordação? Pra falar a verdade, com sinceridade, foi tudo ilusão. Pra falar a verdade, com sinceridade, foi tudo ilusão. Encontrei-me com ela sentada na mesa de um cabaré. Sem nome, sem fama, eu a convidei pra ser minha mulher. Ela aceitou todo o meu grande amor que pra ela lhe dei. Hoje vivo com ela e seu sofrimento acabou de uma vez. Sofrimento acabou de uma vez, porque ela entendeu que no decorrer do seu passado só espinho colheu. Quantos amores passaram no seu camarim da recordação? Pra falar a verdade, com sinceridade, foi tudo ilusão. Pra falar a verdade, com sinceridade, foi tudo ilusão. Pra falar a verdade, com sinceridade, foi tudo ilusão. Aplicativos Sertão Central AM para smartphones e tablets. Android Sertão Central AM e iOS Rádios Net. Sertão Central, a sua melhor companhia. Clube dos Magoados. Apresentação Luiz Silva. Muito bem, a hora certa para você, 18 horas 17 minutos, 6 e 17. Muito boa noite. Programa Clube dos Magoados para você aqui pela Rádio Sertão Central AM. É 40 anos tocando no seu coração.